98, solo os 28, libere a direita, chame solo em 1219. É, a gente vai seguir o azul e ingressar na 01, não é? CNM 0, autorizado após o azul, ingressar no pátio 1, botão 01. Gente, após o azul, movimento ingressa para o 1-6-1-0. CNM atenção 0, atenta web. Terminando o push. Saiu um visual daqui na nossa esquerda, dá para passar parte, obrigado. Solo 1-398, ele falou na sua escolha. Solo 398, autorizado táxi via Alfa, mantém esperando a Juliette. Alfa, espera a Juliette. Solo azul 4071, tem POB de 1-08, 4 horas e 40 de autonomia, alterna Ribeirão Preto para o táxi. Subjet 5836, somos 133 a bordo com 2 horas e 30, alterna Salvador. 4071, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 1.6, QNH 1014. Autorizado táxi via Índia. Para o ponto de espera da 10, quando lá, torre 118, decimal 6, azul 4071. Jet 5836, após o CNE, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 1.6, que negar 1014. 614, Índia Alfa, ponto de espera 18.6, obrigado e um ótimo serviço. Bono 398, autorizado Pátio 1 no portão 06. Pátio 1 no portão 06 para o Bono 398. Envio de alinhamento e decolagem para o 4071 da Azul. Correto. CNM 62, pronto para cópia. Pronto, cópia 3662. Tá, 3662, para Natal, nível de voo 370, Upperzulu 10, pista 10, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Zipar, após Zipar, controle 1 no 6, decimal 35, torre 1 no 8, decimal 6, transponder 305040. De retorno a Salvador, 3 a bordo, 510, linha eleitoral, Guardião 07. Bem, de Montanha Eleitoral, reporte para Pituaçu, 07. Porta para Pituaçu, Guardião 07. 662, copiou autorização, pague. Pronto? Vou dar 1, 2, 3, 4. Ok, só um instante. Colado aos 34, controle em 1935, uma boa noite. Controle 1935, boa noite, senhor, até a volta. Até a volta. Controle Salvador, muito boa noite, azul 4071, no perfil da DAEL. Boa 4071, contato radar na decolagem, suba ao 360. Sobe ao 360, azul 4071. Quadro 36, livre decolagem, 110 graus com 89, 5836. 36 iniciado. Dois no meia, chame Centro Recife, 12685, alterna 13365. Controle, copiou o Guardião 07 através de Pituaçu. Guardião 07, chame torre 1 no 8, decimal 6. 118, 6, grato. Tipo 52 no 6, controle. 662 para Natal, nível de voo 310, via Zulu 10, pistão no 0 após curva à esquerda, saída Puca, após Jamo, após Zipar. Controle 1 no 9, decimal 35, torre 1 no 8, decimal 6, responde 4020, correção 5040, responde. Autorizado Natal 3110, decola 10 com a esquerda, Napuca, Jamo, depois direto Zipar, o Pesuru 10. 1862, 1935, controle 5040, ultrasponta 3662. Tá, 3662, contagiamento correto, reforço plano para o push. Tá pronto, pushback é assessoramento posição 8. 3662, autorizado push, reforço plano para o táxi. Ah, autorizado pushback não, 3662. Salvador, boa noite, é o Xaner 6310 com a Victor. Xaner 6310, reforço plano para a cópia. 6310 está pronto para corte. Né, 6310 aguarde para cópia. 6310 aguardando para corte. Salvador, muito boa noite, altura 3858. 50, prossiga. Fortaleza 350, senhor está na escuta para autorização. Altura 3858, informe e está ciente da informação Vitor? Afirmativo, ciente da Vitor. Altura 3850, aguarde para cópia. Sim, obrigado. 58, estamos autorizados 370. O senhor confirma? Ok, pode ser o 37. Esse número 2 para a cópia é o 3858. Muito obrigado. Com a pista visto gol 1604. O 1604 completa a ILS Express, chamando torre 198 desse mal meia. 1186, boa noite. Zero sete, seu solo aos 39, uma boa noite. Torre, boa noite, ao gol 1604, uma milha para cima, embaixo travado, pista vista. 1604, boa noite, avistado, tem pouso livre na 1-0, vento 110 graus com 8 nós, gol 1604. Tem pouso autorizado na 1-0, 1604. 6662 para o táxi, PB143, autonomia 3 horas e 10, Terra Fortaleza. PB62, autorizado táxi via Índia, por espera da 1-0, QNH 1-0, 1-4, 2, 1-8-6. Sim, táxi pela Índia, por espera 18-6, QNH 1-0, 1-4, 3-6, mesmo. Qual teria a saída prevista para estar 3858, uma Fortaleza? Tá 3858, saída Momo. Obrigado. Azul 4071, no chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. P5836, chame Centro Recife, 12685, alterna 3365. 2853-36, obrigado, bom serviço. 5836. Boa, obrigado. Azul 4071 na escuta? Na sua escuta, senhor. Centro Recife em 1251, alternando 3325 agora. Juiz 58, nossa saída é a Fulca, transição Aracaju. O transponder 5036 e o controle é Salvador 19935, a torre 19936. Oceania 6310, com o atendimento correto, reporte plano para o PUSH. Chama lá. 604, Solos 43, libere a direita, chame Solo em 1219. Direita, 219, até já. Até já. 19, pistão no zero, após curva esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 19.35, torre 19.6, responde 5041. Autorizando Fortaleza, 370 via Zulu 19, decola na Momo, decolando a 10, curva esquerda, transição Frote, 19.35, controle, aciona 5041, tá 3858. Tá 3858, corrigimento correto, reposto plano para o PUSH. Fala Salvador, gol 604. Gol no 604, autorizado táxi via Alfa, reporte na Juliette. Alfa, reportada na Juliette. Muito boa noite, Oceaner 6201 na posição 10 para pushback e acionamento. Decolar da pista no zero, vento de 110 graus, ponto nós 3662. Ali decola 10, 3662. Salvador approach, web jet 648, Cessel 210 until 150, permission feature heading Mari. Web 6748, squawk ident, clear down to 3000 feet, altimeter set 1015, Mari arrival. Down 3000 feet and classify direct to Duna, web jet 648. Approved, fly direct Duna, descend to 3000 feet. Down Duna, heading Duna, down 3000 feet, subject 648. Salvador, o gol 1889, quem te dá informação, Victor? Gol 1889, aguarde para a cópia. Aguardando. Pode confirmar a saída para o Rio de Janeiro, cara? Boa noite. Só a saída da El. Da El, obrigado. Salvador, boa noite. Tanto de Zona 52, autorização marcial, informação whisky. 3152, aguarde para a cópia. Fala, companheiro. Luna 889, volta pra cópia. Sigam 889. O 1889 para o Galeão, nível de voo 360, via UPS 10. Pista 10, após curva direita, saída da EL, Leda, após voo hybrid. Controle 19.35, torre 18.6, transponder 5043. Da EL, Leda, após bridge. E qual é o controle? Controle 19.35. 360 autorizado, Dael Leda Bridge, Apenzulu 10, 5043 no transponder e 1935 controle. Procedimento correto, próximo ponto para o push. É por dentro. 604, Juliette. 60, boa, ser identificação, chegada Mari, desça para 4 mil pés, 10 no 5 altímetros. Zé, está autorizado descida via Mari, 4 mil pés, 1013, está 3560. Solo Salvador 6301 para o táxi com 98 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna com 20. CNE 6201, autorizado táxi via pátio 1, táxi via pátio 1, táxi pista 1. Correção, CNE 6201, autorizado táxi via pátio 1. 01 no pátio Índia Alfa, ajuste 1015, 18, meia ponto de espera, 98 a bordo. Isso aí, 98, 1015, pátio Índia, ponto de espera, 26, 201. Só confirmando 98. Isso, 98. Gente, 1015 no ajuste, meu voo. Obrigado. Pronto para cópia, 352. Tá, 3152 para Maceió, nível de voo 330 via UPSC 58, pista 10 após curva esquerda, saída PUCA, após Zumbi, controle 19.35, torre 18.6, transponder 5051. Autorizado Maceió, nível 310 via UPSC 58, a PUCA Zumbi, decola 10, curva esquerda, controle 19.35. E com transponder 5051 3152 na posição 2. Na 3152, nível de voo 330. Tá, 3152 correto, resposta plano para o push. Torre Salvador, boa noite, 6201, não pode esperar dar 10 pronto. Boa noite, autorizada em área e decolar 10-110-59-6201. Ali decola 6201. 3662, chama Recife no 26.85. 2685, obrigado, boa noite. Sete 482 mil pés, está LVLS, reporta estabilizado. Now, 2000 feet, report established from Jet 6048. 560. Prossiga, tá 3560, na escuta. Direto Duna 2000 pés, 1015 no ajuste, reporta localizador. 2000 pés, direto Duna, 1015, reporta localizador, tá 3560. Zero, decolou 55, chame o controle, 1935, boa noite. 1935, pode chamar, 6201, obrigado, boa. Salvador, muito boa noite, Oceaner 6201, decolou. Oceaner 6201, boa noite, contato radar, subirão 360, direto Leda. 360, direto Leda, 6201. Salvador, até 3152, na posição 02 para o posto de acionamento. Autorizado, repórter táxi. Estacionamento 1889. Meia dúzia autorizada, reportagem. Autorizado, reportaremos táxi. 118.6. 18.6.